Começa agora na Rádio Fiscal o espaço para as novas bandas, saindo da garagem, direto para as ondas do FM. Tem uma banda. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscal. Está começando mais uma edição do programa Tem Uma Banda. Eu sou o Marco Escrivão e aqui do meu lado temos... Érica Kog, Marco. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscal. Hoje a gente está aqui com a banda Capitão Marte. Vamos falar aqui com a galera que toca um... Essa galera figuraça aqui, que tá dando trabalho aqui nesse estúdio hoje. Acho. Que isso, né? Vamos começar a galera se apresentando, aquela apresentação básica, né? Nome, instrumento que toca, vamos lá. Aonde estuda, já manda onde estuda e quantos anos tem, já faz a apresentação completa. Telefone, pessoal. Não, nem RG por enquanto não. Mas se as meninas quiserem me conhecer... Bom, a gente vai ter um momento pra isso. Demorei. Só comprar um GPS pra ficar né? Eu sou um ponto de referência. Eu sou Stanley, vocalista, faço cursinho interativo e tenho 19 anos. Paulo Gaudêncio, guitarrista, faço nada da vida, tentando arrumar um emprego. Quantos anos você tem, criatura? Perdão, 23. Aline Possato, eu estudo no Arlindo, tenho 15 anos. César, Batista, Fajão, sou o mais bonito da banda, toco guitarra, violão e eu amo um pouquinho de piano, do ré mi fá, sabe? Sou o Thiago, toco contrabaixo, tenho 15 anos e curto muito o nosso rock and roll. E ali tá o Gustavo, vocês não estão vendo, mas tá a foto dele ali representando. Era o nosso baterista. E por que que o batera não tá aqui? Porque ele tá servindo a pátria, ele tá no exército. Que coisa, não, rapaz, tá até medo dele. É um moleque bom, moleque bom. Muito boa. Valeu, Gu. Obrigado com a avó. Tá com a bateria de fuzil. Rapaz, a molecada não deixa eu falar mesmo, rapaz. Vamos lá, e da onde... Bom, primeiro vamos começar com essa história de Capitão Marte. Vocês me pediram pra perguntar isso, eu vou perguntar. Da onde surgiu esse nome? Bom, toda banda tem que ter um nome. É o seguinte, a gente... faz uns 6 anos a gente tá aí, né? Então a gente foi mudando de nome. Aí, ano passado, o nosso ex-baixista, que ele deu esse nome, né? Não falou por quê. Então a gente não sabe. Gente, acho que ele foi abduzido. Eu acho que ele tomou um chá de lírio, velho. E aí ele deu o Capitão Marte e ficou Capitão Marte. Isso, cada show nosso era um nome diferente. Praticamente era isso. Aí ficou Capitão Marte. Aí vocês têm uns exemplos de nomes que vocês passaram? Assim, o até primeiro chegar lá? Foi Crazy Dog. Aí mudou pra The Crazy Dog. Uma mudança assim, nossa, espetacular. Quatro tempos, aí já tinha banda. Pragmática, a gente fez um show com esse nome. Aí Pragmática foi não, legal beleza. Também. Capitania também. Capitania. Antes da Capitão Marte era Capitania. Legal também. Teve uma mudança. R7. Nossa. É, são que antigo. Eu nem lembro esses tempos aí, não. A formação sempre foi a mesma? Não. Mudou muito. Não. Os únicos fundadores é eu e o César. E o Paulo também tá desde o começo com a gente. Se fosse contar de onde saiu mesmo, nossa, a história é longa. Ah, vamos lá, é isso que a gente quer ouvir agora, sim, então. Saiu na sala de casa. Mas antes? Eu lembro que foi no Orlinho? Não, acho que foi no não, primeiro foi em casa, tava na entrada lá, eu comecei a colocar e vocês... Eu tava cantando, tocando a música do Nirvana, ele começou a inventar uma música, sei lá, alguma coisa por cima. Aí, sei lá, acabou. Aí o pessoal, então, vamos montar uma banda. No Arlindo, tava né? na mesa. É. Vamos zoar ele. Só tinha o violão no tempo. Isso. Não tinha nada. E aquelas guitarras sem corda pendurada na parede. É. Mas tudo bem, a gente fingia. Aí, no Arlindo, a gente resolveu, vamos montar uma banda, vamos. Aí montamos, era 4. Aí chegou o Paulo. Foi o quinteto, né? Agora é sexteto. É, 4, 5. Bom, muita prosa, já vi que essa molecada aqui gosta de bater um papo. Mas antes da gente continuar com esse papo aqui, vamos ver o que essa molecada vai aprontar pra gente. Que músicas vão tocar agora? Então vamos com Capitão Marte. A música é de vocês, então, nossa, obviamente. Nossa. Então vamos ouvir a música Capitão Marte, da banda Capitão Marte, no programa Tem Uma Banda. Escute diferente. We'll be right back. veloz como o vento, ter nas asas o tempo, ser livre como a guia. Quem faz aquilo que pensa, não espera uma recompensa. Siga o nosso leme, vamos voar. Capitão Marte, me leve pra onde for, numa grande revolução, pelos ares do rock and roll. Capitão Marte! No que eu digo, sou um anjo e não inimigo, sou a fonte de tua energia. A liberdade está em minhas asas, essa é a nossa casa, e vocês são minha família. Capitão Marte, me leve pra onde for, numa grande revolução, pelos ares do rock and roll. Capitão Marte, revolução, pelos ares do rock and roll. Capitão Marte! Capitão Marte! Tenho uma banda. Voltamos com o programa Tem Uma Banda, hoje nessa tarde de sábado, com a banda Capitão Marte. Não é isso mesmo, Marco? Exatamente, banda que acabou de mandar uma sonzeira própria, a música que se chama Capitão Marte também. E aí, da onde surgiu essa música aí? Qual que é essa noia dessa música? Essa também foi o baixista que escreveu. E essa música foi mesmo pra definir a banda, sabe? É uma música que fala de nós mesmo, do Capitão Marte. O ex-baixista. Quem que é o baixista? Porque eu vejo que é um cara muito presente ainda. Ele chama Gabriel. Danilo Gabriel. Ajudou muito nós. Legal, interessante. É que ele mudou pra Minas, sabe? Também acho que tá... Mas o Thiaguinho tá aqui representando. Thiaguinho regaça, mano. Thiaguinho agora é um capitão. Agora é um capitão Marte. Na presença, né? Thiaguinho agora é o Capitão Marte. E as influências? Como é que é a influência? Influência de cada um? Influência da banda? Que som vocês ouvem normalmente? Basicamente todo mundo é o mesmo gosto, né? Mas cada um segue uma linha, assim, né? Eu gosto bastante de metal, heavy metal, igual Metallica, sabe? Eu já sei. Aquele que parece que é o cão que tá cantando. Mentira. Você não entende nada, cara. Nossa. Mentira, liga não. Colocou no carro lá que não... A gente também gosta bastante de Guns. Iron. Essa Capitão, na verdade, é uma mistura de punk com heavy metal. Sabe? Então a gente gosta muito de Ramones também. A gente é muito fã de Ramones. Então as nossas músicas é de algumas músicas de protesto, sabe? Então a gente segue essa linha de punk e metal. essa mistura um punk. Um pós-punk, Anos 80. Nosso estilo, sabe? Slash, Andrés Smith. Mas acho que aqui no Brasil chega bem perto de um Legião, assim, também. Chega. Ele tinha um pouco dessa pegada, assim, né? É, quando ele tira a música, quer tirar daquele capetado dele, né? Aí depois a gente chega, o pessoal... A gente vai nivelando, né? Dá aquela sossegada, né? Não, peraí. Ele chega... Devagar, vamos devagar nessa história, né? É que dizer. E como é que funciona os ensaios de vocês? Vocês não costumam ensaiar com frequência, nem tanto? Depende dos vizinhos, né? Quando eu não reclamo muito. Não, a gente costuma levar um suco com alguma coisa que os vizinhos tomam. Na verdade, a gente compra. O maracujá, né? Pra deixar eles calminhos. A gente compra os vizinhos. No começo era na minha casa, que saia. No começo era numa linda mesmo, numa sala de aula. E por incrível que pareça, a gente ficava. Ia cedo. Nada e sempre tocava uma música. Isso é verdade. Nossa, impressionante. Velho. A gente ficava lá, ia umas 10 horas lá, saía umas 6 horas da noite e... Cansado, né? Aquele quebrado. Sempre a mesma música. Então, a gente vamos tocar agora a mesma. Qual que era, pô? Se tem alguma música... Knock on Heaven's Door do Guns N' Roses. Até hoje em toca. Muito impressionante. Boa. Ela tá boa, sabe? A gente tá tocando bem. Se pedir pra tocar, acabou. A gente vai lá, leva. Sei lá, cara. E hoje vocês ensaiam aonde? Na casa da Aline. Na casa da Aline. Os ensaios assim estão sendo lá. É, agradeço aos pais quando delas, não dá. E qual a frequência? Sempre. Sempre de vez em quando. Uma vez por semana. Eu tenho um cartão de violão. Ia pra almoçar. Praticamente adotado. Não faz nada da vida, né? Praticamente adotado. Enquanto tem comida. E assim, a gente ensaia voz e violão quando o Gu não tá. Aí quando o Gustavo tá, a gente já arregaça com os instrumentos mais pesados, né? Que é guitarra, bateria, baixo. E o menino vem de Pirassununga apetitoso. Não sei o que acontece lá que ele vem e regaça. Na vontade. Nossa, mesmo. Vem pra uma correria total, cara. Tem dia que tem show, ele tá em Pirassununga, ele chega em cima da hora, cara. A gente fica numa pilha das dá. Mas ele vem e regaça, cara. Escuta uma vez só a música e pode deixar que tá. Já tá rolando, já tá funcionando. Rock, menino! ele é dessa pegada mais rock and roll. Ele curte muito. Não, ele curte muito Charlie Brown. Nossa, ele é fã de Charlie Brown. Interessante, legal. O que mais? Como é que funciona? Vocês falaram que se apresentam quando tem show daquele nervosismo. Vocês se apresentam bastante? Agora a gente tá de férias, né? Entre aspas. Rádio não vê, entre aspas. Não, porque a gente tá fazendo música própria agora. Trabalhando em música própria. Então a gente quer fechar um CD aí. CD demo pra distribuir, né? Mas vocês têm alguma dificuldade? Assim, vocês têm dificuldade pra ensaiar? Vocês... Com vizinho? Isso aí nada atrapalha vocês? Não. Vocês ensaiam assim mais ou menos uma vez por semana, deve dar alguma coisa por aí. De sábado à tarde. Ou no domingo. Hora que o vizinho liga a TV pra ver o jogão, tá louco da vida. Nossa, bom, mas é muito bom, cara. Eu nunca vi o vizinho vir reclamar, sempre tava com nós. Também é fortinho que nem vocês dois não, aí. Gente chega assim, né? Normalmente os vizinhos não vêm reclamar. A gente só vê aquele highlight piscando na porta, a gente vai ver. Policial. Mas... Tem como baixar o som um pouquinho? Vamos, sem certo. Virar as costas e regar de novo. Vamos fazer mais um som então, molecada? Demorou. O que, que vai vir? O que vem? Agora vem No Meio dos Astros. No Meio dos Astros? Você quer comentar a música antes ou depois? Agradecer, né? Agora, a letra é do nosso amigo, o Carlão. E era uma coisa meio complexa. E a gente fez umas rimas. E aí saiu uma coisa menos... Mas No Meio dos Astros tem um porquê? Existe alguma história nesse meio aí? Como é que é? Dá pra ver que ele viaja, né? Vai longe. Olha a banda, Capitão Marte. Astros. Tudo a ver. Vamos lá então ouvir a banda Capitão Marte com a música No Meio dos Astros aqui no programa Tem Uma Banda da Rádio Fiscar. Lá se vai o tempo, levado pelo vento, e o sol veio me dizer que a lua quer me ver e as estrelas me beijar. Quanto tempo fiquei a observar as noites de luar. A lua quer me ver e dizer coisas de amor, mas as estrelas me enlouquecem, me pedindo por favor. Quero voar nas noites de luar, eu só posso confirmar que vivo no meio dos astros, as estrelas me beijam. E a lua me esperar. Sede de amor, agora eu te peço, por favor, aceite o meu amor. vou correndo pros teus braços, pra crescer em teu calor, no aconchego do teu colo, me tratando como Deus. Me delicio nos seus beijos, me fascino em teu olhar, um delírio a sonhar. Lá se vai o tempo, levado pelo vento, e o sol veio me dizer que a lua quer me ver e as estrelas me beijar. Vou correndo pros teus braços, pra crescer em teu calor, no aconchego do teu colo, me tratando como Deus. Me delicio nos teus beijos, me fascina em teu olhar, num delírio a sonhar. Quero voar nas noites de luar, só posso confirmar que vivo no meio dos astros, as estrelas me beijando e a lua me esperar. Com sede de amor, agora eu te peço, por favor, aceite o meu amor. Correndo pros teus braços. Você está ouvindo Tem Uma Banda na Rádio Fiscar. Estamos de volta com o programa Tem Uma Banda, nessa tarde com a banda Capitão Marte, que acabaram de tocar pra gente a música No Meio dos Astros, composição própria da banda. Galera, falando agora um pouco de composição, né? Quantas músicas vocês estão correndo atrás? Quantas músicas vocês já estão próprias? 10, né? Dez músicas. Uhum. Andamento. Inspiração na madrugada, aquela coisa? Verdade, isso é verdade. Tem dia que tá 4 horas da manhã, eu tô lá. E a última, eu acho que menos de 2 meses, já saiu. Saiu umas par de músicas. Já, a gente tá... Foi meio que uma depois injetada que correria. Tomou. Mas o que que aconteceu pra essa injetada? Assim, teve nosso empresário, o Lucas Musetti, ele. Ele. Deu uma prensa. É, você. Uma... Bravo. Funcionou, né, galera? Não. É tipo um pincher com pitbull, tá ligado? O pincher mata o pitbull, engasgado. E como é que é esse processo de criação? Você tá lá, 4 horas da manhã, você faz o instrumental, a letra, quem faz as letras? Normalmente acho que eu e a Aline, que escreve mais, né? Das músicas. Acho que eu escrevo mesmo. Coitadinho dele. Mas aí a gente escreve, escreve aquilo que a gente tá pensando, junta todo mundo, já pega o violão, já faz uma melodia, tira algumas coisas, põe algumas coisas. Acrescenta também, muda um pouco, E aí o processo, uma música, em quanto tempo ela fica pronta? Em quanto tempo vocês fazem, do começo da criação da letra, até vocês olharem pra ela e falarem assim, essa música está pronta e perfeita. Quanto tempo vocês acham que leva esse processo? Ah, na hora. Geralmente, eu escrevo de semana. Às vezes eu fico lá de madrugada, escrevo alguma coisa, aí chega no final de semana no ensaio, a gente já tira ela, já passa certinho, já grava, já vai ensaiando. A minha parte de madrugada falando pra eu ir lá pra casa dela, eu preciso tirar isso aqui, aí o cara vai lá. Aí vai lá. Né? A gente foi uma pauleira, a gente ia tocar, sabe aquele rock na estação? A gente tocou. E a gente ia tocar covers, né? Ia mandar 3 músicas pra lá. Aí chegou de última hora e meia. Ó, só música própria. Foi na quinta-feira. No sábado dela show. Aí de última hora a gente foi aquela correria. Eu tinha uma música escrita, ela tinha uma, falou, vamos juntar e fazer. Aí 2 dias a gente tirou as 2 músicas. No começo não deu muito certo, né? Ficou aquela coisa meio, nossa, lixo. Esqueci o que ia falar agora, olha só que perigo isso, rapaz. Vai pra próxima então, depois eu lembro. Vamos lá, agora você lembra. Eu queria perguntar pra vocês, assim, como funciona a relação na composição? Então, você vai lá, compõe, a galera tira, mas não tem nenhuma treta, ninguém briga, como é que funciona? Tipo assim, vamos fazer essa nota, não, essa nota é melhor. Uma música eu quase briguei com ela, e ficou assim, ela fez a música com um tom na cabeça, sabe? É. Daquele tom assim, aí eu fui lá e cheguei, então, a música é assim, já começou a cantar mais ou menos, aí eu comecei a tocar em cima e ela, não, mas não é assim, mas eu imagino a música assim, e ela imagina ela de outro jeito. Aí a gente tentou se entrosar ali. Depois e aí deu um embate. Aí, e as músicas. Porrada, eu venci. É, né? Fazer o quê? E as músicas que vocês escolheram pra tocar aqui, vocês escolheram por quê? Porque vocês acham que estão as mais. Ou... Ah, sim. É, a Capitão é Tequila foi as primeiras músicas da banda. Uhum. A Capitão é Tema. É Tequila, a gente gosta demais, a galera gosta muito. Uhum. Nossos amigos, sabe? E as duas Aline também estão arregaçando. Então foram essas quatro. Certo, né? Massa. Demais. Agora a questão de tom que você tinha perguntado, eu falei com o Paulo esse dia, aí o Paulo até me cumprimentou. Porque quando eu escrevo alguma música, eu já vou lá e tento tirar o meu tom. Tá? Aí fica mais fácil pra mim e pra eles também. Sim, já passa alguma coisa que isso. Você sabe que vai dar certo pra sim, você cantar. Sim. Não vai ficar muito distante. Isso. A gente só melhora depois. Uhum. Eu e o César. É, os tons dele é dó, ré, mi. É a mesma coisa, não é mais. Vamos lá então, mais um som, o que, que vem agora? Vamos com Tequila e Rock and Roll. Meu copo de tequila tá chegando ao fim. E esse bar já dá pra fechar. São 4 da manhã de uma sexta-feira. E eu não tenho mais pra onde ir. E eu preciso me libertar. Fui tragado pela dor de um amor mal compreendido. Tinha planos pra nós dois, mas o sonho terminou. E agora tudo vai mudar. De você, vou pegar uns drinks, minha guitarra e vou viver. Pegar o V8 e na estrada vou procurar um lugar legal pra que o meu rock eu possa mostrar. Uau! Tem uma banda. Seu programa. programa Tem Uma Banda, hoje com a banda Capitão Marte. Acabou de soltar o solo Tequila Rock and Roll. Uma das primeiras músicas, é isso? Sim, sim. Né? Uma das primeiras músicas aqui compostas pela banda. Galera, vamos falar um pouco, assim, sobre os planos pro futuro, né? O que vocês, assim, já comentaram aí? Estão bolando CD? Ganha muito dinheiro. Não, a gente fez uma reunião. Um dia a gente falou, o que vocês querem? Tocar por hobby ou vocês querem fazer sucesso? Aí a gente falou, ambos. Porque a gente gosta daquilo, a gente quer fazer sucesso. Então a gente tá juntando as duas coisas. Sabe? Uhum. Porque tudo começou como um hobby, né? Sim, sim. Agora, devido ao nosso grande empresário, e grande aí, em termos... Fala o nome dele, que ele quer ouvir. Lucas... Tá. Falou certo. E assim, nesse itinerário, né, vocês decidiram isso. E qual que é o próximo passo agora? O que vocês estão fazendo para atingir isso daí? O que, que é objetivamente esse próximo passo? Divulgação? Ah, sim. Muito. Terminar as músicas e gravar o CD. Gravar o CD. É. Vocês já estão engatilhados com esse CD aí? Já tem nome do CD? Capa? Não tem? Não. Estão correndo atrás. Estão correndo atrás. Pulando aí. E como é que é a relação de vocês com amigos, família, a galera curte? Família, né? Dá um apoio total. A gente é uma família. A gente é uma família. Aí junta com a família, uma família só, gigante. Sabe? E a família dá apoio total pra nós. Amigos. Às vezes também. A gente combina de ensaiar, nem sai o ensaio. A gente fica mais zoando, come alguma coisa, faz mais uma zoeira. Festa. Vira uma festa. Né? Você falou, come e olhou pra nós. Só porque a gente é mais gordo. Vai vendo como a coisa funciona assim, né? Conceito. E a agenda? Como é que tá a agenda? Vocês falaram que vocês estão parados agora, não estão com nada marcado. Estamos agora, digamos, essas férias aí, trabalhar em música própria. A partir daí já pegar um showzinho. Já começar, mas os fãs já estão aí pedindo, clamando pra ver um show da Capitão. Estão mesmo, estão querendo, cara. Pô, eles vão parar agora, assim? Não, mas na hora que voltar, vem com, toda a garra. Com, né? Fazendo suspense. O maior peso, tá ligado? Se é ofensa à nossa presença. Não, certeza. Não, mas a gente vai fazer um negócio bem legal, pessoal. Vai curtir. Bom, beleza. Acho que a gente vai. O que você acha, Erika? A gente já vai caminhando pro nosso final? Estamos caminhando. Aquele finalzinho clássico. Então a gente quer ouvir um recadinho de vocês, de cada um aí. Deixar também um recado com contato. Isso. Ixi, peguei. Não, nossa, é difícil. Eu vi a cara que eles fizeram aqui. Pegar o cartãozinho aqui. Ah, que bonito. Então, galera, a gente agradece aí o apoio de todo mundo, né? Agradece a Rádio Fiscar. Essa oportunidade é nossa. Aí, quem quiser conhecer mais a gente, tem o canal no YouTube, que é youtube.com/CapitãoMarte. Twitter é @Capitão_Marte. Sem acento, tudo minúsculo. MySpace também, myspace.com/CapitãoMarte. O e-mail, bandacapitãomarte@hotmail.com. E o telefone para contato do nosso empresário Lucas Musetti, 9184-1164. Legal, e aí tem mais um recadinho, assim, um beijo pra mãe, pro pai, especialmente nossa, pra você. Tem que dar uma... mandar um beijo pra minha namorada que tá lá ouvindo, né? Ouvindo. A minha futura namorada. Quem que é? Não, quem sabe está ouvindo. Ah, é. Posso falar não? Nunca vi você com ninguém. Vai. E, agradecer a família, os vizinhos, tudo. Deixa o menino falar. O meu pai, a minha mãe, minha madrasta, meu madrasta, meu avô, minha avó, mentira. É isso daí, vamos terminando então? Agora é com mais uma música, vamos, né? Vamos terminar então. O programa Tem Uma Banda vai ficando por aqui e a gente vai fechar com que música? Bendita TV. Bendita TV, é. Música própria. É. Música Bendita TV, da banda Capitão Marte, aqui no programa Tem Uma Banda, Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Gasolina e o fogão gasta gás.